Estou me sentindo sempre tão sozinho. E pra ajudar, tenho vários gatinhos. Mas não adianta, porque quem eu quero é você. E no seu abraço do mundo quero me esconder. Mas você anda tão distante, minha amizade não é interessante. Eu não chego aos pés de um ficante. Afrodite é a deusa da beleza, então por que tu me trouxe tristeza? Você sabia que eu te amava, então por que com o meu coração você brincava? E você me machucou, me fez odiar o amor. E hoje já não posso sentir seu calor. Com tantas estrelas no céu, logo por você me encantei. A estrela cadente que é passageira eu sei. E tudo é tão complexo, e eu não sei como descomplexar. Enquanto eu te amo, outros você vai amar. Eu não quero que você se vá, mas não sei como fazer você ficar. O meu coração não para de chorar. Zeus, acerte-me um raio que leve meu sofrimento, e de contramão queime todos meus sentimentos. Dói ver você, ver você online e não ver a mensagem de que você virá me ver mais tarde. Eu quero que você se vá, pois eu não quero mais me machucar. Mas em que abraço irei me camuflar? Mesmo em sua ida me fazendo chorar.